Senhor que me criou. Não temas, pois eu te remi. Chamei-te pelo nome, tu és meu. Nas águas e no fogo estarei contigo. Não temas, eu sou teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Em meio às lutas eu sou o teu rei, teus medos eu levo, confia em meu amor. Eu trouxe o caminho no deserto, rios no ermo, vou te saciar. Teus filhos eu trago de longe, e em meu povo quero habitar. Não temas, eu sou teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Apago as tuas transgressões, em meu amor não me lembro mais. Te formei para glorificar, ergam vozes, vamos louvar. Não temas, eu sou teu Deus, Santo de Israel, teu Salvador. Em meio às lutas eu sou o teu rei, teus medos eu levo, confia em meu amor. Eu tento dois BPM.